Então, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Uma linda manhã, maravilhosa. Podemos estar mais uma vez aqui, recebendo tanto que é o auxílio que nós recebemos nesta casa. E nesta manhã tão iluminada, vamos falar de um espírito também muito iluminado. Um ser que para todos nós é muito especial, que é Bezerra de Menezes. Uma figura que tem uma importância tão grande na história espiritual do nosso planeta. Ele tem um papel muito importante na consolidação do cristianismo redivivo. Dá para falar de Bezerra de Menezes, acho que por uns dois dias seguidos, porque tem tantas informações, tantas histórias, e a vida dele é tão riquíssima de situações, de vivências. A gente poderia passar umas duas horas falando do Bezerra de Menezes político. Alguém que no seu tempo exerceu cargos de vereador, de deputado-geral, na época ainda do Segundo Império. Poderíamos falar dele como alguém que atuou muito intensamente no meio social que ele viveu, porque ele foi alguém que tinha uma preocupação, uma atenção muito grande com as necessidades das pessoas. É interessante, quando a gente começa a pesquisar sobre Bezerra, a gente começa a ver que realmente ele é um espírito elevado. Tudo aquilo que a gente ouve dele, de natureza espiritual, informação que vem através dos livros espíritas, nós confirmamos pela bibliografia que trata apenas da sua vida terrena nessa última encarnação. Os dados biográficos que nós temos da atuação dele como político revela-o como uma pessoa diferenciada, uma pessoa que tinha uma visão bem adiante do seu tempo. Para a gente ter uma ideia da importância dele como político, ele era, na época, um daqueles que eram contrários à escravidão no Brasil. Já existia uma movimentação muito grande, já existia uma intenção muito grande, muitos meios de libertar os escravos. E aí, Bezerra de Menezes, ele tem uma grande preocupação, que é o que fazer com o escravo depois de liberto. E foi o grande problema que houve em toda essa transição aqui no Brasil. Tivessem tomado as medidas que Bezerra propôs quando se libertasse os escravos, nós não teríamos tido o quadro de miséria, o quadro de sofrimento que essa população acabou sendo empurrado a viver, porque assim que libertaram os escravos, eles já não tinham mais para onde ir, não tinha onde se abrigar, não tinha alimentos que pudessem ser oferecidos para eles, porque eles já não eram mais responsabilidade dos senhores de escravos. Quem deveria ter cuidado dessa população, que se contava em centenas de milhares de pessoas, era o Império Brasileiro, o povo brasileiro. Mas o que se preferiu? Abandonar as pessoas, simplesmente empurrando-as para as periferias mais afastadas dos grandes centros. E eles, sem formação, sem qualificação, a maioria, não tiveram muita opção de trabalho. E isso criou um quadro crônico, um quadro que até hoje nós temos reflexo na sociedade brasileira. E uma das preocupações que Bezerra de Menezes teve foi a de propor medidas que tentasse resolver o problema do escravo depois de liberto. Uma grande preocupação dele era com a educação daqueles jovens, das crianças, filhos dos escravos. Porque ele sabia que se eles não fossem inseridos na sociedade, se não fossem tratados como cidadãos, não adiantaria ter libertado os escravos. E realmente a preocupação dele acabou se confirmando. Não tomaram as medidas que ele e outras pessoas também na época tinham preocupação de fazer algo pelos escravos que passariam a ser cidadãos brasileiros, porque não tinha como devolver aquela população para os seus países de origem, porque muitos já eram brasileiros. Tinham nascido aqui, já estavam as suas famílias há gerações aqui sofrendo nas terras brasileiras. Então a gente percebe, por essa preocupação, que Bezerra de Menezes era um homem à frente do seu tempo. Ele também, em determinados momentos da sua atuação política, ele vai atuar na defesa de coisas que para nós hoje são muito óbvias. Quem aqui não entende que você tirar uma licença remunerada no seu trabalho quando você está doente para se tratar, quem aqui não entende que isso é o correto? Se você adoeceu, você é amparado pela todo o sistema aí de segurança que a sociedade criou, né? A previdência social, a própria empresa arca com essa manutenção enquanto você se recupera para voltar. Bezerra de Menezes, no tempo dele, ele já tinha essa preocupação. Quando ele vai na Câmara defender um funcionário público que tinha solicitado uma licença médica remunerada para poder se tratar. E era um caso todo documentado, com laudos dos médicos da época, atestando que ele precisava se afastar para tratar. E no debate que ele tem com um outro político, ele vai falar então, né, que era um direito que ele tinha, ele precisava se afastar porque ele realmente estava doente. E o colega dele ali debatendo na Câmara diz: mas e quem vai pagar isso e o dinheiro para isso? E aí Bezerra tem uma exclamação: é sempre o dinheiro. Porque ele entendia que a saúde, o bem-estar humano, era um bem que estava acima de qualquer despesa, de qualquer coisa. E era por isso que ele se conduzia em relação aos bens materiais como alguém que não tinha apego. Ele pensava primeiro no bem-estar da pessoa e depois se ia ter recursos ou não, depois se ia ser atendido ou não. E ele foi uma pessoa que demonstrou essa índole, essa forma de encarar o ser humano durante toda a sua vida. Uma preocupação, não se alguém é prejuízo ou não para a sociedade, uma preocupação, não se aquilo custa ou não. Ele tinha uma preocupação com o bem-estar das pessoas. E os seus dados biográficos, da sua atuação como político, revela isso. Mas ele foi uma pessoa muito combatida também como político. Ele foi alguém que sofreu muita crítica na época, porque não entendiam essa postura que ele tinha de defender as pessoas nas suas necessidades básicas, na sua condição humana. Ele era alguém que tinha uma preocupação em defender, de garantir que as pessoas recebessem aquilo que era necessário, mas na época não compreendiam muito bem. Tanto é que era muito comum uma revista da época, praticamente um jornal, chamava Revista Ilustrada, foi um dos primeiros periódicos brasileiros que explorou a caricatura como uma forma de crítica, como uma forma de contestação do sistema. E essa revista publicou muitas caricaturas de Bezerra, caracterizando como um ladrão, como alguém que roubava os cofres públicos. E quando a gente conhece a história de como foi o desenrolar da vida de Bezerra, a gente vê que ele não roubou nada. E ele, com a sua própria morte, respondeu a todos os seus críticos da época. Ele foi alguém que morreu na absoluta pobreza e tinha apenas a casa que o abrigou. Na época, inclusive, um grande intelectual da época, o Arthur de Azevedo, vai no jornal O País, que era um jornal de circulação muito grande na época, atingia todo o Império, depois a República, ele vai defender Bezerra de Menezes. Ele, que não era espírita, mas ele que respeitava profundamente Bezerra de Menezes, vai dizer que Bezerra de Menezes tinha, com a sua morte, com a sua vida, demonstrado e respondido a todas aquelas críticas daqueles que o acusaram de ladrão no exercício dos cargos públicos que ele exerceu. De que ele, ao morrer pobre, deu grande testemunho de que nunca ele recolheu nada para ele. E a própria demonstração de inúmeras pessoas que foram beneficiadas por ele, pessoas de todos os níveis sociais, na sua morte, no seu passar, foi a grande prova também que ele era uma pessoa que tratava todos de maneira assim indistinta, sem considerar alguém mais importante porque era rico ou porque era pobre. Porque ele tinha um modo de agir, de tratar as pessoas sem distinção nenhuma. Bezerra de Menezes foi alguém que viveu profundamente os ensinamentos de Jesus. Ele viveu isso numa dimensão muito intensa, demonstrando para as pessoas aquilo que Jesus tinha ensinado. Mesmo antes de se tornar espírita, porque ele já trazia aquele conhecimento sobre a espiritualidade, ele já trazia uma moral baseada nos ensinamentos de Jesus muito sólida. Ele tinha vindo do catolicismo, ele era alguém que cresceu num lar católico, recebeu a formação tradicional que o católico recebe. Ele confiava realmente nas leis divinas, confiava em Deus, entendia que Jesus era um grande enviado de Deus, mas tudo mais em relação à religião, ele foi, com a sua trajetória, a sua vida, ele foi meio que se desapegando. Ele só conservava duas crenças ainda, quando ele se converteu ao Espiritismo. A crença em Deus e na imortalidade da alma. Ele que já tinha passado por muitos choques, a perda da primeira esposa, e ao longo da vida ele vai ser uma pessoa que vai sofrer muito com a perda de entes queridos. Você tem uma ideia, em menos de 3 anos ele perde 3 filhos, ainda pequenos. Então ele foi uma pessoa que foi muito sofrido também, foi muito testado, mas ele nunca perdeu a confiança em Deus e na imortalidade da alma. Então, quando ele recebeu o Livro dos Espíritos para conhecer aquela doutrina que já estava tomando conta na Europa, já começava aqui no Brasil a ter uma agitação, uma movimentação para entender o que, que era aquela doutrina que as pessoas na época achavam demoníaca, ele começa a fazer a leitura do Livro dos Espíritos na primeira tradução que foi feita para a língua portuguesa. O próprio tradutor, Dr. Carlos Travassos, deu para Bezerra de Menezes um exemplar do Livro dos Espíritos. E ele começou a ler aquele livro e ele ficou admirado, porque era algo tão novo para ele, mas ao mesmo tempo ele não estranhava em nada a leitura daquele livro. Parecia que tudo era já conhecido por ele. Ele até, numa dos artigos que ele escreveu posteriormente sobre essa situação, ele vai relatar assim, que parecia que ele era espírita sem o saber. Porque tudo tinha um encadeamento lógico tão grande, tudo tinha uma conexão com aquilo que ele aceitou, que ele entendeu da vida, que para ele aquilo realmente era algo que já fazia parte do seu ser. E nós hoje sabemos claramente, né? Bezerra de Menezes é um espírito que está ligado a essa tarefa do Espiritismo, de trazer o Espiritismo e implantá-lo no Brasil, desde antes da sua reencarnação, que foi no dia 29 de agosto de 1831. Portanto, há 183 anos atrás. Por isso que hoje nós estamos lembrando, né, de Bezerra. Porque ele tem uma importância, a sua reencarnação foi um fato muito importante para a espiritualidade aqui no Brasil. Porque ele veio com uma tarefa de unir os espíritas num momento que seria decisivo para a consolidação do Espiritismo. E ele também, com o prestígio que ele tinha na sociedade, ou que ele viria a ter na sociedade devido à sua pessoa, ele passaria uma contabilidade, ele teria uma autoridade moral para falar publicamente do Espiritismo. E foi o que ele fez. Foi exatamente o que ele entendeu que era papel dele. Depois, quando ele se convence, então ele entende que o Espiritismo era a revelação divina novamente trazida à humanidade, ele vai publicamente defender o Espiritismo. Ele vai numa reunião, numa época que era muito comum acontecer, nos meios mais cultos, de convidar as pessoas da sociedade para participar de palestras públicas. Mais ou menos como isso hoje que nós temos no Centro Espírita. E ele vai então defender o Espiritismo, e ele vai então anunciar que o Espiritismo era a sua crença publicamente. Porque ele já vinha há alguns anos nesse processo de assimilação, de compreensão do Espiritismo, de atuação mesmo. Mas quando ele faz isso, ele causa um alvoroço na sociedade. E ele atrai a atenção de muitas pessoas. Tem pessoas que hoje criticam, falam que o Espiritismo é uma religião de elitismo, que é só de pessoas muito cultas, ou pelo menos isso era um estigma que o Espiritismo tinha até alguns anos atrás. Achar que era uma religião só para pessoas muito cultas, que era só de um nível intelectual que entendia. Hoje a gente percebe que não é nada disso. Na verdade, qualquer pessoa é capaz de compreender e entender o Espiritismo. Mas naquela época foi necessário que fosse assim, por quê? Se o Espiritismo tivesse surgido apenas como uma manifestação popular aqui no Brasil, se ele tivesse surgido apenas como algo das camadas mais simples da sociedade, ele teria sido esmagado, porque existiam interesses muito grandes para que ele não se desenvolvesse no Brasil. Forças espirituais muito intensas contra o desenvolvimento da doutrina espírita e, inclusive, instituições aqui que não queriam de jeito nenhum, principalmente a religião predominante da época, que numa das um dos documentos oficiais recomendava que os seguidores dessa religião odiassem o espiritismo e os espíritas. O documento histórico está lá guardado, né, e usa esses termos, que todo católico devia odiar o espiritismo e os espíritas. Uma demonstração clara, né, de distanciamento que a igreja naquele momento teve dos ensinamentos verdadeiros de Jesus. Porque embora você possa discordar da interpretação do evangelho, nunca você pode mandar alguém odiar outra pessoa, nunca. Mesmo que a gente não concorde em nada com alguém, nós não podemos odiá-la por essas ideias. Então, o Brasil aqui, o Espiritismo no Brasil, teve que enfrentar esse tipo de resistência que foi muito forte. E foram exemplos de pessoas que viveram o Espiritismo intensamente, pessoas que revestiram essa ideia e passaram a viver segundo esses princípios, é que a doutrina ganhou muita força. Não porque eram pessoas muito cultas, pessoas muito ilustradas, porque não adiantaria nada uma figura de projeção, um grande político, um médico respeitado na sociedade como era dever, se ele não demonstrasse os princípios que ele estava ensinando. Se ele não realmente vivesse aquilo que ele passou a incorporar como crença na sua vida. Então foram figuras como ele que naquele tempo ajudaram a consolidar o Espiritismo e permitiram que ele se desenvolvesse aqui no Brasil. Foi pessoas como ele que numa época em que as pessoas começaram a querer criar uma facção separando os que entendiam o Espiritismo apenas como uma ciência e outros que entendiam o Espiritismo apenas como religião, e isso poderia ter criado um cisma, uma separação, e nós poderíamos hoje ter dois Espiritismos no Brasil, dos puramente científicos e dos puramente religiosos. Mas Bezerra foi uma pessoa que teve uma autoridade moral que aproximava esses grupos que eram já meio querendo ser antagônicos. Porque essa é uma característica que ainda nós, como espíritos imperfeitos, nós temos, de criar facções onde nós estamos. Às vezes até na casa espírita a gente observa isso, em que há os grupos que vão criando o quê? Como se fossem correntes e se distanciam uns dos outros, porque têm concepções diferentes. E às vezes esquecem do bem comum, do bem único, esquecem que nós temos que ter um objetivo único na nossa atuação. Se nós estamos ligados a um grupo, nós não podemos criar facções dentro dele, podemos criar separações. É isso que está causando esse caos no mundo há muitos séculos, porque as pessoas não se enxergam como parte de um todo. E o Espiritismo tem nos ensinado isso o tempo todo. Nós não somos brasileiros, nós não somos paulistas, paulistanos, nós não somos corintianos, nós não somos nada disso. Nós somos espíritos eternos, filhos de Deus, destinados à evolução, à glória, à perfeição, à felicidade suprema. Todos. É essa visão que nós aprendemos no Espiritismo. Nós fazemos parte de uma grande família humana. Que não podemos nos separar por ideologias, por concepções, por valores. Nós temos que nos ver todos como parte de um todo. E hoje, quando a gente vê muitos movimentos, pessoas que querem afirmar uma identidade tal, ou que fazem parte de um grupo, que usam um rótulo, eu sou tal coisa, o outro é tal coisa, isso tudo é movimento de separação da humanidade. Quando a gente busca muito essa identidade, afirmar essas diferenças entre nós perdemos a nossa humanidade. A verdade que nos afirma humanos é que somos todos, na essência, espíritos em evolução. Somos todos, na essência, filhos de Deus. E essa visão profunda, essa concepção profunda é que deve imperar em nossa vida. E foi o que Bezerra demonstrou na sua forma de agir, a sua forma de lidar com as pessoas. Ele, quando iniciou a sua profissão como médico, ele teve uma preocupação. Veja, ele ainda não era espírita, ainda não tinha recebido comunicação de espírito nenhum, não devia fazer nada disso. E fazia porque vinha do coração dele essa atitude. Ele atendia no mesmo consultório, fosse a pessoa mais rica da sociedade que o procurasse, porque ele, no início da sua carreira como médico, ele foi um médico muito reputado, muito conhecido, mas ele atendia também as pessoas que não podiam pagar. Todas as pessoas tinham acesso ao seu consultório. E as pessoas sabiam disso. E é daí que começa a sua atuação, começa a sua ação que levou ele a ser conhecido como médico dos pobres. Ele recebeu esse título porque ele via a medicina como uma forma de você ajudar o próximo. Ele não podia conceber que ele, tendo uma habilidade tão especial, conhecer as doenças, poder tratá-las, que ele pudesse deixar alguém morrer ou sofrer porque não pudesse pagar. Era alguém que chegava ao extremo de dar o seu último dinheiro do bolso, esquecendo que ele tinha que pegar o bonde para voltar para casa, esquecendo que ele tinha que pagar as despesas no final do mês, no armazém e outras despesas. Ele era alguém que, se via alguém em sofrimento, ele não pensava duas vezes. E é daí que surgiram aquelas histórias célebres, aquelas histórias magníficas sobre Bezerra de Menezes. O episódio do anel, quando ele, já não tendo mais o que poder dar para aquela pessoa necessitada ali, ele dá o anel de formatura e recomenda então a mãe aflita que compre os remédios e o que mais desse com aquele anel. Era alguém que não estava preocupado com as coisas materiais, estava preocupado com o bem-estar do próximo. E ele vai desenvolvendo essa forma de agir a ponto de fazer demonstrações assim de uma grandeza espiritual que nós precisamos meditar muito para um dia alcançá-la. Há um episódio muito marcante na história de Bezerra, muito significativo, que é muito inspirador para nós quando a gente pensa na possibilidade que nós temos de fazer o bem. Numa ocasião, um pai de família veio até ele desesperado, porque ele não tinha mais o seu emprego, família passando necessidade, sem comida. E ele veio se queixar para Bezerra de Menezes, porque as pessoas vinham até ele não só pelo bem material que ele pudesse dar e ajudar, mas vinham também porque ele era uma pessoa de palavras muito confortadoras. Era aquele paizão assim que inspira na gente, assim, aquela vontade de estar ali pedindo: olha, dá uma força aqui para mim que eu estou fraco agora. E ele então, naquele momento que ele vai atender esse pai, ele não tinha mais dinheiro nenhum nos bolsos. Procurou em todos os bolsos, na casaca, então não tinha mais dinheiro. É quando ele, desesperado, porque aquilo era uma coisa que causava uma aflição muito grande em Bezerra, ele não poder ajudar alguém. Então o que ele fez? Ele fez um recurso que todos nós podemos fazer a todo momento de aflição da vida. Ele mentalmente se concentrou. Ele era uma pessoa que tinha uma ligação espiritual muito grande com Maria, mãe de Jesus. Uma devoção muito grande a esse espírito. Ele, numa prece, pediu: o que eu posso fazer por esse irmão? O que eu posso fazer se eu não tenho nada para dar para ele? A necessidade dele é urgente. É onde vem a inspiração para ele, de que ele abraçasse aquele homem. E desse aquele abraço em nome de Maria. E foi exatamente o que Bezerra de Menezes fez. Disse a ele: tome esse abraço em nome da Mãe Santíssima. E abraçou aquele homem, o confortou naquele momento de aflição muito grande. E disse para ele: vá para a sua família e abrace-os também. Diga que vocês não vão ficar desamparados, que vocês vão ser auxiliados, que as coisas vão acontecer. E o pai retornou para casa naquela noite. E eles não tinham o que comer, foram dormir com fome. Só que antes beberam água para ir dormir. E quando acordaram na manhã seguinte, se sentiram como saciados. Aquele homem, com a sua força revigorada, confiando que a solução do seu problema viria, ele partiu em busca de um emprego. E conseguiu um emprego naquela manhã. Aí a gente fica pensando, onde está o grande mérito disso, né? Imagine que a ausência daquele abraço de Bezerra de Menezes, a ausência de palavras confortadoras, a ausência de um incentivo, um pouquinho a mais, tirasse daquele homem esperança na vida, e ele tivesse, naquela noite, ao invés de ir para a sua família, comunicar aquela esperança que ele recebeu de Bezerra, ele tivesse procurado o suicídio. Ou imagine que ele tivesse procurado um bar e se embriagado a noite inteira ficando na rua. Teria ele tido forças para mais um dia vencer a sua luta e procurar a solução do seu problema? Aquele abraço de Bezerra de Menezes foi a última força que aquele homem recebeu para que a solução dele se resolvesse. E aí que a gente muitas vezes esquece o valor que existe nas pequenas atitudes que nós podemos praticar de solidariedade, de companheirismo, de conforto, de auxílio moral a alguém que está num momento difícil. De um apoio, de uma palavra, que muitas vezes é o pouquinho que está faltando para a pessoa conseguir dar mais um passo. Porque muitas vezes é faltando um passo que está a solução dos problemas. Por isso que a gente não pode nunca minimizar a nossa atuação no mundo. Achar que nós não temos nada a oferecer no mundo. Todos nós somos riquíssimos de possibilidades de auxílio. Todos nós temos um tesouro em nossas mãos, em nossos braços, em nossas palavras. Todos nós temos essas possibilidades de dar um apoio a alguém. Talvez não vai ser exatamente como o Bezerra, né? Que vai dar um abraço e vai conseguir confortar de uma tal forma aquele cidadão, a ponto de ele conseguir ter força para mais um dia de luta e conseguir a solução. Mas é muitas vezes só a nossa presença, o nosso companheirismo junto a alguém que está necessitado. Mas tem que ser da forma amorosa como ele viveu. Tem que ser daquela forma solidária. Tem que ser daquela forma revestido de caridade, de amor, de interesse pelo outro, de desejo da felicidade do outro. Porque ele teve esse poder de receber uma intuição de Maria. Ele teve o poder de comunicar essa força através do abraço, porque ele desejava... realmente o bem da pessoa. Ele desejava realmente que a pessoa tivesse a solução dos seus problemas. Então, se nós quisermos praticar esses atos pequenos, mas que são grandiosos perante a espiritualidade, nós temos que passar a desejar realmente o bem das pessoas. Desejar realmente que elas tenham a solução dos seus problemas, que elas realmente tenham força para viver. E para isso a gente precisa calar dentro de nós uma série de atitudes, de pensamentos, de tendências que nós temos. A gente está sempre censurando o próximo, está sempre criticando, sempre avaliando o outro, sempre querendo interferir na vida do outro, como se nós tivéssemos a solução para tudo. Nós temos que ter o desejo de ajudar, mas nunca o desejo de impor, de determinar nada para ninguém. Concebendo que existem diferentes maneiras de viver, de ser, de existir. Que a nossa pode ser muito boa para nós, mas talvez não seja para o outro. Então, quando a gente deixa de querer impor, deixa de querer comandar, deixa de querer impor apenas as nossas vontades, a gente consegue se aproximar das pessoas, a gente consegue se unir às pessoas e consegue ter atos, gestos como esse de Bezerra de Menezes. Mas não pense que ele era uma pessoa que também só tinha essas atitudes assim, tão amorosas, tão doces, tão meigas. Porque ele tinha momentos que ele agia com aquela energia amorosa que muitas vezes é necessária também. E tem um episódio que chega a ser quase hilário, quase cômico, quando a gente lê essa história de Bezerra. Numa certa ocasião, ele já atuando nos centros espíritas, já atuando no meio espírita, ele estava doutrinando um espírito, que ele percebeu que era um espírito daquele tipo brincalhão, que gostava só de vir às reuniões para tumultuar e perturbar. E ele, na sua angústia, na sua capacidade mental ali intensa, ele vai e percebe que aquele espírito não teria proveito nenhum nas palavras que ele estava ali endereçando no processo da doutrinação. A doutrinação ocorre assim: o espírito necessitado incorpora no médium e um outro médium vai inspiradamente orientar aquele espírito, conversando ali, já que ele está ligado àquele médium de incorporação. E aí, o Dr. Bezerra de Menezes, percebendo que não adiantava mais conversar com aquele espírito, falou assim: então, já que você não quer nada, vamos chamar a polícia aqui para você e vamos resolver esse problema. O espírito rapidamente se desligou do médium e foi embora, porque ele estava ali apenas para tumultuar a reunião, apenas para brincadeira. Era um espírito que estava tão ligado ainda à Terra, tão inconsequente, tão desligado da realidade espiritual que ele vivia, que ele ainda tinha medo aqui da polícia. Mas ele era uma pessoa de uma humildade tão grande, que numa ocasião também de doutrinação, ele estava conversando com um espírito inteligentíssimo, de uma capacidade mental muito grande, de uma racionalidade muito grande, mas que desconsiderava totalmente a existência de Deus. E acreditem, existem espíritos desencarnados, se reconhecem como desencarnados, e porque não encontraram Deus sentado nas nuvens, ou sentado em um trono de ouro, com uma coroa de pedras na sua cabeça, eles não aceitam a existência de Deus. E esse espírito era um desses, então, que não acreditava em Deus, que não aceitava, e muito duro de coração. Bezerra passou muito tempo conversando com ele, tentando argumentar e provar aquilo ali, e ele então não se convencia. Bezerra se sentiu vencido, então, não tinha mais argumentos para convencer. Ele então é o momento que mais uma vez ele evoca Maria, e numa oração que ele faz, agora para que todos ouvissem, a oração para que o Espírito também ouvisse, ele fez uma prece com tanto sentimento, com tanta confiança em Deus, com tanta humildade perante Deus e Maria, que o Espírito se sentiu profundamente tocado, porque ele nunca tinha visto uma demonstração de fé tão autêntica. Porque ele orou tão profundamente, que não foram só palavras que sensibilizaram o Espírito. Foi a vibração, foi aquilo que irradiou daquele ser encarnado, mas que foi capaz de tocar o coração do outro. E ele conseguiu, de uma certa forma, ir vencendo aquelas barreiras, aquela dificuldade do espírito em aceitar a existência de Deus. Isso porque era um espírito revestido de humildade. Era alguém que tinha essa noção de que quando não podemos mais nada, quando nós já não temos mais possibilidade de ação, nós temos que entregar para Deus, porque é dele que vai vir a solução. Já fez tudo o que você podia? Então é o momento de Deus agir, é o momento que ele vai agir. E ele teve essa compreensão. E é daí que surge a possibilidade de ele ajudar aquele necessitado tão grande, porque aquele que não tem Deus, aquele que não tem esperança, que não tem fé, é o maior deserdado que existe. O maior sofredor, é a pessoa mais desamparada que possa existir no mundo, é quem não tem esperança, é quem não tem fé, é quem não tem confiança de que algo virá em seu favor em algum momento. Esse é o mais infeliz que possa existir. E ele então consegue sensibilizar o espírito, consegue ajudá-lo. Então a gente percebe que esse ser é de uma grandeza espiritual muito grande. Ele tem uma demonstração na sua última encarnação de alguém que já tinha interiorizado tudo isso que nós estamos em busca. Tudo isso que nós estamos tentando adquirir para nós são essas qualidades nobres do Espírito. E são essas qualidades que nos fazem pessoas melhores, mais fraternas, mais amorosas, mais atuantes. Porque uma coisa que se destaca da vida de Bezerra de Menezes é isso. É uma pessoa incansável. É uma pessoa que ele poderia, numa altura da vida dele, ter se acomodado, quando ele, por exemplo, como médico, ele tinha ingressado no exército, ele estava ali com uma remuneração boa, mas as pessoas começam a falar, ingresse na vida política, torne-se vereador, defenda os interesses da nossa sociedade. Naquela época não era muito vantajoso a remuneração para você ser ocupar um cargo político como esse. A vantagem vinha das falcatruas que já faziam lá na época do Segundo Império. Mas ele vai assumir, então, a posição de vereador, ele vai se candidatar e vai ser eleito, e ele vai ser obrigado a abandonar o cargo que ele tinha conseguido no exército, porque a lei não permitia manter os dois cargos. Ele vai abrir mão da sua comodidade, porque ele entendia que podia ajudar as pessoas de uma maneira mais ampla. Ele é o tipo da pessoa que não está contando as vantagens pessoais quando é o bem coletivo, quando é algo que se pode fazer a bem-estar de uma maioria. Ele é alguém que vive esse ideal, que é o que vai tornar a nossa sociedade, viveu o ideal, que vai tornar a nossa sociedade melhor. Ele foi, então, uma pessoa muito atuante, que se movimentou em muitos meios, atuou no meio empresarial também, como diretor de empresas, de urbanização, de transporte público. Ele era alguém muito ativo. E quando ele faz a transição, né, que ele sai do meio político, ele se afasta, alguns poucos anos mais tarde, ele ingressa no Espiritismo, ele também tem essa mesma postura de atuar intensamente, de se movimentar, de se envolver com muitas ideias, de não ficar preso àquela comodidade de estar lá dentro de casa, esperando o tempo passar, esperando a morte chegar. É alguém que está atuando, agindo, e isso é uma característica dos espíritos superiores. É uma movimentação constante em favor de algo novo, de algo positivo, de algo que engrandeça a vida dele e das outras pessoas. É um grande exemplo para nós, né? Não só os seus atos de caridade, mas a vida dele como um todo é um grande exemplo, porque ele vai demonstrar, de uma forma assim, como é a vida do espírito de natureza superior. É atuando, é agindo, é participando de tudo que está disponível, é se mexendo. É alguém que vai viver intensamente aquelas possibilidades que ele tem. E é uma inspiração para todos nós. Porque hoje, o que a gente observa? As pessoas, em sua maioria, elas estão em busca de comodidades, não é assim? Ou então, se trabalham muito, é para conquistar mais vantagens materiais. Nós vivemos numa época em que nós estamos correndo atrás de muitas realizações e talvez estejamos realizando pouco. Aquilo que realmente é importante para a nossa evolução espiritual pode não estar sendo feito. Que é a gente se movimentar, agir no mundo, mas para nos engrandecermos como seres, para nos transformarmos, para aprendermos mais, para interagirmos mais com as pessoas, e não apenas para ganhar comodidade, para a gente terminar a vida no sossego. Ele foi alguém que em nenhum momento ele pensou em comodidades. E alguém menos capaz de compreender a questão da evolução espiritual, poderia pensar assim, mas ele foi um imprevidente, porque ele deixou a família dele numa situação lamentável, porque não tinha remuneração nenhuma para eles depois da morte de Bezerra. Mas ele era aquele espírito que tinha atingido um estágio tal de confiança na lei divina, e ele seguia à risca aquele princípio que Jesus tinha ensinado. Todos conhecem aquela passagem maravilhosa que Jesus fala para olhar os lírios dos campos, observar as aves do céu, que eles não precisavam se preocupar com nada, porque tudo era suprido no momento certo para ele. Ele era um espírito que, pela sua alta capacidade de se ligar à espiritualidade, pela intuição, ele compreendia que a família dele não passaria dificuldades. Ele tem um episódio da vida em que ele não tinha mais dinheiro para assistir a família e aparece na casa dele uma carroça cheia de alimentos por uma longa temporada. Ele tinha saído para procurar alguma alternativa, alguma coisa, e quando ele chega, a esposa dele dá até uma bronca nele, fala, puxa, precisava comprar tanta coisa assim. Aí ele estranhou, como assim, né? Aí ela mostrou a despensa cheia de comida, e ele não sabia como aquilo tinha ido parar na casa dele. É que ele tinha amigos, tinha admiradores, tinham pessoas que tinham conhecimento dos problemas dele e não deixaria uma pessoa como ele jamais passar necessidade. E ele, por ser tão dedicado ao bem, nos momentos cruciais da vida dele, o auxílio aparecia. É uma carroça de alimento ou um estudante, porque essas ações já começavam a vir desde a época que ele era estudante. Ele, numa ocasião, ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel do quarto, porque ele não gostava de morar em repúblicas, porque ele não gostava dos hábitos dos jovens da época. Hoje, certamente, ele teria dificuldade também de conviver com os jovens. Então, ele preferia morar num quarto sozinho, era mais caro, e ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E aí, ele orou, e depois de algum tempo, bate à porta uma pessoa querendo aulas de matemática para ele, com ele. Justa matéria que ele não tinha muita afinidade. E ele combinou com o jovem lá que foi procurar as aulas de matemática, e ele se preparou, foi à biblioteca, pegou livros, revisou tudo, e aquele jovem pagou antecipado as aulas. E aí Bezerra ficou lá guardando o jovem lá para tirar a aula de matemática. Ele nunca foi procurado mais para aquele jovem. Muitos anos mais tarde, quando ele estava indeciso se ele assumiu um compromisso muito grande de liderar os espíritas, de atuar no meio espírita, ele recebeu uma comunicação de Santo Agostinho, que era um dos espíritos que auxiliava, que vigiava a vida dele, que dava apoio para ele, e disse, olha, não tenha medo de assumir nenhum compromisso. Nós vamos ajudar você, como sempre fizemos, nem que a gente tenha que enviar um novo estudante para te pagar antecipadamente, mas você vai ser auxiliado. Então ele foi uma pessoa que recebeu muito auxílio, porque também se doou demais. Mas veja que os auxílios que ele recebeu foram em momentos críticos, foram em momentos decisivos da vida dele. Eram momentos, assim, críticos, mas ele não teve facilidades. Ele não teve afastado os críticos que combateram ele intensamente quando político. Ele não teve amenizado o problema das discórdias que existiam no meio espírita naquele tempo. Ele não teve a solução assim fácil para o seu problema financeiro. Quando ele passou o longo período que antecedeu a morte dele, em 11 de abril de 1900, ele não tinha recursos para a família, mas eles não passaram necessidade. Por quê? Ele ficava lá deitado na cama, imóvel, só mexia os olhos, e as pessoas vinham visitá-lo, sentavam-se a cadeira junto à cama, e era muito comum, quando as pessoas iam virar a roupa de cama, arrumar no final do dia a cama para beber de novo, encontrarem lá todo tipo de dinheiro, desde a moedinha até as notas de maior valor na época. Porque as pessoas, sabendo das dificuldades da família, iam lá e depositavam o dinheiro embaixo do travesseiro dele. Era a demonstração de gratidão por tudo que ele tinha feito a tantas pessoas. E quando ele desencarna, os amigos dele se movimentam para suprir a necessidade da família, promovendo ali a arrecadação de bens, de valores que pudessem ajudar aquela família. Mas é um grande exemplo. Nós sempre seremos ajudados quando nós estamos integrados ao bem, sempre. Mas não vai vir ajuda do jeito que a gente quer. Ela vai vir do jeito que a gente precisa, do jeito que é o necessário para atender as nossas necessidades. E sabe por que esses espíritos grandiosos não têm facilidade? Uma época em que se vende em tantos tempos a ideia de que você pode comprar Deus e Deus te dá bens materiais. Esses grandes espíritos nos demonstram que não vem facilidade em suas vidas, mas eles atuam intensamente, que é para mostrar que nós temos um poder muito grande dentro de nós. Temos uma força muito grande. E quando ela está aliada à força divina, à força da espiritualidade, ela se amplifica de uma tal forma que nós não temos a dimensão do poder que ela tem. Porque se eles tivessem tudo facilitado, veja a história dos apóstolos, veja a história dos grandes que se destacaram na sociedade, foram pessoas que não tiveram facilidades. Eles enfrentaram grandes lutas, mas são espíritos que pedem essas provas, sabe por quê? Porque eles querem demonstrar o grande potencial que o ser humano tem, a grande possibilidade que nós podemos ter quando a gente descobre essas forças interiores que nós trazemos. A força da fé, a força que nós temos de realizar com boa vontade, mesmo que seja o mínimo. Que essa vida e tantas outras nos inspire isso, que possamos descobrir que nós trazemos em nós um potencial muito grande a desenvolver. E que se nós buscarmos essas inspirações nessas vidas e em tantos ensinamentos que nos são trazidos, nós poderemos ampliar a nossa capacidade de viver, de existir, de atuar de maneira assim ao infinito. Podemos transformar a nossa existência atual. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, que essas informações sobre desejo possam ser para nós aí um grande estímulo para a gente continuar a nossa evolução. Muito obrigado, uma excelente semana a todos. Obrigado.